nada que fazer. Uma vez mais, dessa vez, como vai ser? Sempre sai e jamais ser tão igual. Ter em cada dedo um sol, querer um pouco mais. Uma vez mais, o que faço com as mãos? Uma vez mais, vou além. Sempre sai e jamais ser tão igual. Ter em cada dedo o sol, querer um.